licença que nossa voz estalando, sendo a primazia dos poemas pelos quatro cantos. Na rua, barro, a lama, as pedras preciosas, sonho do moleque em jamais reprovar na prova. Ter o diploma pra família, ser o orgulho, ao contrário do Jack mofando amarelo no seguro. Na rua, o crime, nas quebradas, certo e o correto, a voz do primeiro comando que ecoa nos prédios. Busão queimado e o salve de fecha comércio, irmão na porta da igreja, irmão de Bíblia eterno. As novinhas na garupa, depois com frio no braço. Ontem princesa do baile funk, hoje não vale um maço. O sobe e desce da quebrada, coxinha em choque. Ladrão de corte quadrado e no pulso o resultado do cofre. Malotes, é isso que nós narra mesmo, truta. É desse jeito, meu parceiro, nós somos a rua. Alegria, a vida em si é roteiro e foco que gera um ódio, efeito então é óbvio que cria um monstro menor de idade que sonha em ostentar. Ter tênis caro, carro, o kit pra impressionar. Com isso se esquece que a vida aqui é um teste e tudo acaba no flash, no click e crack. Então acorda moleque, visão dos valores reais, que não ostenta o dinheiro, pra sua família se torna um pesadelo. É um sistema eficaz de reação e efeito, é desse jeito mesmo, de forma cristalina. Na disciplina ser correto é os valores da vida, e não engorda a estatística nas fundações e presídio. Conto distante do vice, do imã, do crack e cocaína. É desse jeito meu truta, me escuta, pois nós narramos a rua. Vai comprar no sapatinho, é nós que tá. E pela sombra promete representar. Cabuloso que é cabuloso, não vacila. Remete criminosa, voz ativa da sua vila. Tiazinha precisando de uma assistência, e quando vê aquilo tudo pesa a consciência. E com certeza tá do lado pro que der e vier. É pela fé, tem um propósito, basta ser você mesmo. E claro, lógico, respeitando termos, buscando o que é nosso, sem muito esforço. Você é pra cachorro, na terra do socorro. É cada um por si, Deus por nós todos. No fogo cruzado, conforto é pra quem tem. Na balança convém, alguém me diz o certo ou errado. Oh,